any card. Always non-clean. He lot to sad. Tem medo de viver. Presta atenção que o louco que não tem medo de viver acabou de chegar. Se liga, tô passando pra avisar que pela saco nenhum conseguirá me derrubar. Fui treinado pro jogo da vida, tá tomado o cenário. Vem comigo nessa cena que eu te faço entender que você tem que fazer o que tem que fazer, olhando pra frente sem ter medo de viver. A todo momento alguma barreira aparecerá. É nessa hora que sua atitude e destreza te acompanhará. Olho no olho, disparo certeiro e você vai colher o que plantou, moro. Fica tranquilo, errar é humano, me diga quem nunca nessa terra desandou. Capaz, sagaz, combatente na jogada, levanta a cabeça e se prepara pra atacar. Separar, vamos lá, estratégia tá bolada, ninguém vai nos alcançar. Bulldog, fantasma, soldado em busca de completar qualquer tipo de missão. Disposto pra vida e pra morte, não importando a situação. Sem medo de viver, não temos medo de viver. Sem medo de viver, estamos preparados, criados pela força. Nada nem ninguém vai nos deter. Sem medo de viver, não temos medo de viver. Sem medo de viver, estamos preparados, criados pela força. Entendeu? Agora nossa meta é vencer. Hey, komm her zum Battle und du kriegst bei der Faust die Rede in die Fresse. Davor nimm ich mein Messer die Hand, werde mich gegen dich widersetzen. Viele denken wir sind zu hart, aber sehr gut oder denke geben deinen Fuck auf euch. Boss der Star, tausend Jahre siehst du dem Psychopäden bei den Augen. Streck ich meinen Kopf an, meine inneren Gedanken kreisen in meinem Kopf umher, man. Keiner von euch Opfer kann mich hier noch catchen. Ich bin feucht und will mich testen. Jetzt zählen die Gewinne von den Besten. Bist du bereit, um meine Scheiße zu grenzen? Yeah. Mostrar que tem força pra lutar, o verdadeiro combatente nunca foge da raia. Disposto a qualquer lugar, se ligar, pois nunca vou arregar. Somos gladiadores desse mundo obscuro, sempre pronto para guerrear. Não temos medo da morte, nunca contamos com a sorte. Sempre estou de olho no oponente que sempre está calculando o momento certo para me dar o bote. Campo minado, mas mesmo assim continua a minha trajetória. O radar anti-inimigo sempre está alerta para me tirar do caminho que me leva à derrota. Solta a frota, já é hora de mostrar pra todos os inimigos como se mantém a honra mesmo. Se tiver uma de sangue na nossa frente, vamos mostrar que nada nos amedronta. Não temos medo de nada para vencer esta guerra, pois o sacrifício nos leva ao triunfo para vencer no meio das trevas. Sem medo de viver, não temos medo de viver. Sem medo de viver, estamos preparados, criados pela força. Nada nem ninguém vai nos deter. Sem medo de viver, não temos medo de viver. Sem medo de viver, estamos preparados, criados pela força. Entendeu? Agora nossa meta é vencer. Alguém cansou sim, porra, rasgou bitte. Wenn ich vor dir steh, werde ich dein Kopf verdrehen. Danach halte ich dein Herz in meiner Hand, das ich dir rausgerissen hab. Ich seh dich schon gesagt, du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ich steh vor dir, hab keine Angst, ich bin Ryan Buffett von der 089. Ich nutze Musik, deswegen wickel auf diesem Track. Nimm mal zu, lass mich hier endlich in Ruhe, sonst zerstückel ich eure Körper, klebt wie Scheiße am Schuh. A voz aguda não faz a sua caixa de som tremer, mas te orienta e te dá forças pra permanecer. Então vem com nós, você não terá o que temer. Acorda, vambora, nosso destino é vencer. É bem melhor do que ficar de canto isolado. Eu sei que nem tudo é moleza, até viver é embaçado. Mas você tem que estar ligeiro com a maneira com que você vai fazendo a sua cara. Se preocupar com cada passo pra não obter falha. Enquanto você faz o jogo limpo, falsário, já cresce o olho querendo tudo que é seu, dando facada, trazendo desgosto. Puro nectar da traíra, te puxando o tapete. Mas aquele que é guerreiro de verdade bate no peito e segue em frente, sem medo da vida, apenas querendo a missão cumprida. Batendo de frente e criando a própria trilha. A pior lágrima é a que nunca cai. Pela paz se faz a guerra, mas a guerra nunca fará paz. Sem medo